Sonho é estudar, ter uma casa, uma família. Se fosse mágico, não existia droga, nem fome e nem polícia. Então, tudo que eu cantei foi que eu vivi, porém sonhei. O 979 nos conforma, eu cheguei bem também. Fui batizado no apostólico, católico. É o que me tornei bom rimador, sei lá, cantor. O importante é que até meu pai abençoou. Emocionou quando no corre me apoiou e admirou. Tudo que sou, grafiteiro de apetite, um lutador, compositor. Religião eu conheci do candomblé ao evangélico. Eu tô firmão e o que me fez chorar, mas tô de pé, sobrevivi, não vou mentir. Quantas vezes subi e desci, mapa de treta como é, e o motivo é bem triste. Mesmo assim me diverti só de migué, meu lugar é San Miguel. Menino sabe ali qual é. Sou sonhador, o eterno maloqueiro e na fé. Tenho noção do que perdi e aprendi, fazendo os grafites. Rimando eu sei que causa bem minha família. E a gangueiragem sabe que eu pulei, bati cabeça e assisti uma pá de show. A favela grita roll, DJ Elvis sempre risca no show. Rato velho, dog crazy, cabecinho crisão. Se liga molecão, é nossa canção. Favela é sempre nós, tudão. Que for pra ser, sem querer me aparecer até a morte. Essência hip hop, raga, salve pra molecada. Direto da quebrada, lá do leste a nossa área. Começo rap, aberto rec. Os moleque de cabelo black promete um bom som num futuro que nos diverte. A oração antes do show sempre ajudou. Descabelo sem nenhum cruzeiro, mas a favela grita roll. O sonho tem que continuar, molecada pode chegar. Nunca foi um mar de rosas, mas é preciso lutar. Missão, resgate, um futuro só Deus. bate no amor uma arte. A cada vida sofrida, uma missão, um resgate, um futuro só Deus.